Fiquei conhecendo Mauro através de um primo que me indicou, pois estava precisando de um corretor. Pelo telefone, já fui logo gostando da voz dele. Conversávamos sobre assuntos profissionais, a respeito de negócio que queria fazer. Me espantei quando ele apareceu na minha casa só para buscar um documento, mas gostei muito. Eu achava um tesão, porém ele era mais novo, muito mais novo que eu. Pensei que não iria se interessar por uma mulher de 36 anos. Só que eu sou bem bonita e atraente, e fui vendo até onde iria o interesse do Mauro. Um dia, quando fui até a corretora, Mauro foi ainda mais solícito comigo e percebi que podia avançar um pouco, chamando-o para tomar um chopinho um dia desses. Ele topou na hora, daí eu marquei para a próxima semana. Enquanto esperava o dia da saída, me masturbava todas as noites pensando nele, em como seria beijar sua boca, beijar seu pau, imaginando seu corpo. Ai, cheguei até a transar com meu namorado, fantasiando que era o Mauro. Na semana seguinte, combinamos um encontro. Fomos para um barzinho e lá conversamos por horas. Chegou num ponto da conversa que eu ia chorar de tanto tesão que sentia. Já estava louca para o Mauro me dar um beijo e encostar em mim. E foi aí que ele puxou meu pescoço e me deu de presente aquela boca deliciosa. Sua boca é grande, os dentes muito brancos e ele tem um sorriso lindo. Enquanto me beijava, enfiando a língua e tirando de dentro da minha boca, alisava minha nuca, os cabelos, os braços e tocou os meus seios por cima da blusa. Beijamos durante uns 20 minutos até que ele me disse que estava louco para transar comigo e me perguntou se eu queria, colocando as minhas pernas por cima das dele embaixo da mesa. Me disse que se eu quisesse, transaria comigo ali mesmo no bar. Eu, vendo que ele realmente estava disposto a isto, fui logo pedindo a conta ao garçom. Eu havia estacionado o carro em frente ao bar e, ao entrarmos, ele foi logo me agarrando e me pedindo que abaixasse as calças, enfiando a mão já por dentro. Eu falei que ali não, que fôssemos embora. Mas ele foi descendo a minha calça até os joelhos. E embora a rua estivesse escura, tinha o tomador de conta de carro e o pessoal do barzinho que olhava pela janela. Mauro enfiou a cara na minha xoxota, separando as minhas pernas com força, lambendo-me e molhando toda a calcinha. Depois eu me levantei e toquei o membro dele, que era enorme, e quase pulou para fora da calça quando eu abri o fecho. Caí de boca naquele caralho lindo e enorme e as pessoas olhando. Depois dessa esfregação, com a blusa na altura do pescoço, recobrei um pouco a consciência, liguei o carro e nos mandamos. Até chegarmos à casa dele, ele esfregava o pau com a mão e eu ali do lado, olhando aquele belo membro, e de vez em quando ele apertava minha xoxota por cima da calça molhadíssima. Ao chegarmos no prédio dele, dentro do elevador, enfiei aquele pauzão gostoso tudo na minha boca e chupei com vontade. Minha boca deslizava por aquele cacete, lambendo, chupando, mas metade dele ficava para fora, pois realmente é um grande cacete. Na casa dele, fomos para o quarto e ele pediu que eu arrancasse a roupa depressa e, enquanto tirava dele, pediu para lamber o meu rabo. Adorei o contato daquela língua quente no meu cu. Depois, ele lambeu toda a minha xoxota enquanto eu gemia de prazer. Só teve tempo de colocar a camisinha rapidamente e logo ele estava por cima de mim, dando-me fortes estocadas, e eu gemia e gritava sentindo aquele cacetão todo dentro de mim. Enquanto isso, ele me beijava, chupava meus seios e falava bobagens que eu adorava. Depois de gozar a primeira, ele me pôs de quatro e me penetrou, primeiro lentamente, aumentando o ritmo progressivamente. Me fudeu profundamente, Parecia que o cacete dele ia sair pela minha boca e gozei novamente. Depois dessa, o Mauro gozou mais duas vezes e aí demos uma paradinha. Eu suava em bicas e mais tarde, depois de já ter vestido toda a roupa para ir embora, o Mauro tirou-a toda de novo. E desta vez na sala, no chão, fudemos de todas as maneiras. Ele queria comer o meu rabo, mas eu disse que tinha um rabo virgem. Mas juro, juro que ainda vou dar ele pro Mauro. www.swingclubne.com, o primeiro site na internet com contos eróticos em áudio.